Então, o nosso tema dessa noite, amai os nossos inimigos. A gente vai, mês a mês, passando os capítulos do Evangelho para a gente ir acompanhando. Então, esse é o capítulo 12. E a gente vai tentar, então, entender o que significa essa frase, amai os nossos inimigos. Inimigo, por definição, é aqueles que se opõem a nós, aqueles que são contrários, aquele que odeia ou detesta alguém. Então, se nós entendemos inimigo dessa maneira, se nós temos, nutrimos ódio ou detestamos alguém, então já é o primeiro ponto que a gente tem que parar e pensar. O que significa detestar e sentir ódio de alguém? A gente já ouviu várias vezes uma frase que diz que odiar é tomar veneno desejando que o outro morra. E a gente sabe que isso não acontece. Mas é o que acontece quando a gente nutre o sentimento do ódio. Quando a gente detesta alguém e a gente fica emanando essa relação. Quando a gente não gosta de alguém, a gente até diz assim que a gente não quer ver a pessoa nem pintada. E é uma contradição, porque não querendo ver ela longe, o mais longe possível, a gente fica nutrindo um sentimento que faz com que a gente fique próximo dessa pessoa. A gente está se relacionando por sentimento, por pensamento, com aquela pessoa que a gente está odiando, detestando, que a gente está frequentemente pensando nela, e quando a gente pensa e com uma carga emocional que a gente coloca, a gente revive alguns momentos que já aconteceram. A gente volta a viver isso. E isso não é bom. A gente não se sente bem com isso. A gente não gosta, mas a gente, por hábito, faz. Pratica sem se dar conta. Então, o que nós temos que aprender a fazer, como diz o título, amai os vossos inimigos, é uma coisa bastante difícil, né? Talvez seja o capítulo do Evangelho mais difícil da gente exercitar. Amar alguém que a gente não gosta. Mas se a gente pegar e transformar essa palavra, tanto a palavra de inimigo, que é uma coisa tão forte às vezes, muitas vezes é só alguém que a gente não se dá bem, que a gente se opõe, que é contrário às nossas vontades. Então a gente já desconstrói um pouco a frase, torna ela mais fácil de ser praticado, de repente, de ser entendido. E a questão do verbo amar, a gente sabe também que a gente não vai conseguir amar num primeiro momento aqueles que nos fazem mal ou nos fizeram mal. Mas não significa que a gente vá fazer isso, né? É o simples fato, muitas vezes, de não querer mal. Nos fez um mal, a gente não precisa retribuir com o mal. Seja ele por emoção, ou por sentimento, ou por pensamento. A gente tem que entender o que ele quer dizer com isso. E numa das passagens aqui que Jesus fala, ele até cita um exemplo. Que mérito tem em gostar de quem gosta da gente? Até aqueles que são considerados maus fazem isso. Eles têm os familiares deles e eles têm também o sentimento de amor. Então, a gente às vezes se julga que é bom, que está acima de alguns, mas o que a gente faz para justificar que somos, então, bons? O que a gente faz de diferente daquele que é mau? Se não é na prática, no exercício, que a gente demonstra isso. É claro que é difícil, mas é ali que está o mérito, a grandeza do ato que a gente vai fazer. Como eu disse antes, A gente é muito reativo a tudo o que acontece. A gente sempre justifica uma atitude, vamos dizer, errada nossa, jogando a culpa em alguma coisa que aconteceu para a gente. Então, quando a gente faz alguma coisa para alguém, a gente diz, ah, mas eu estou me defendendo. A pessoa começou, ou ele me ofendeu, me disse tal coisa, ou ele fez isso. Então, eu estou só me defendendo. Só que a gente está alimentando um processo. Um processo que a gente está se envolvendo e que a gente está se auto-envenenando. E que se a gente não fizer o inverso desse processo natural, a gente continua indo e vindo, encarnação após encarnação, sofrendo os mesmos problemas, com as mesmas relações atados ainda, que a gente não consegue muitas vezes desatar, porque falta, além da vontade, um pouco de raciocínio. Somos dotados dessa capacidade para fazer ela movimentar de uma forma positiva. Aqui nos diz, não conseguimos amar a nós mesmos. E a gente está querendo amar os nossos inimigos. Mas por que que a gente não consegue amar a nós mesmos? Será que até que é verdade uma afirmação dessas? E a gente pensa, por que que não conseguimos gostar de nós de uma forma verdadeira? Aí os sintomas são baixa autoestima, porque nós não aceitamos como nós somos. Queremos agradar os outros para que sejamos aceitos por eles. Vivemos pelos prazeres físicos. Grande parte dos nossos problemas atuais é excesso de comida, excesso de outras coisas que nós nos jogamos, até excesso de sono, né? Faz mal. E a preguiça, que é também uma forma de desamor, porque ela nos impede de produzirmos, de fazermos algumas várias coisas que nós temos capacidade e que nós estamos aqui para fazê-las. E a gente vai adiando, vai deixando passar, vai deixando para amanhã. Só que talvez amanhã seja tarde. São algumas formas que a gente percebe que nós não nos amamos verdadeiramente. Que nós trabalhamos, muitas vezes, contra nós mesmos. E nós não amamos verdadeiramente aqueles que estão ao nosso redor. Nós conseguimos amar aqueles que refletem para nós o mesmo sentimento. Um exemplo disso é viver 30 anos ao lado de uma pessoa, dizendo que gosta, e de repente, quando se separa, a gente passa a odiar. Então, será que era amor? Ou será que era reflexo do que ela me trazia, do que ela me demonstrava? São dois exemplos que, para a gente aprender o que é um pouco mais, ou pensar um pouco mais sobre o que é amor, para ver se a gente, então, consegue modificar essa relação com aqueles com os quais nós temos algumas diferenças, algumas oposições. E, como diz o título, amar, não significa que a gente vai levar para casa, vai sair para jantar, vai começar a conviver. Significa parar de gerar um sentimento negativo. O primeiro passo que nós vamos fazer é isso. Nós não vamos alimentar uma corrente negativa de ódio ou detestando, como diz ali no início. Uma frase que estava na revista espírita sobre esse assunto, ela nos diz, os inimigos, entre parênteses, constituem instrumento que trabalham nossa individualidade, forçando-nos à renovação de elevado alcance. Indicam nossas fraquezas, deficiências e necessidades. Daí a gente pergunta, por que que nós não gostamos de alguém? Por que que o ato de uma pessoa nos incomoda ao ponto de chamarmos de inimigos ou seja lá do que for? Se não está nos mostrando as nossas fraquezas, as nossas deficiências e a nossa necessidade, de repente, de aprender com aquele relacionamento, aquela atitude que, de repente, está gerando alguma coisa dentro de nós que está incomodando. Então é mais fácil a gente empurrar para fora, a gente não querer, do que a gente, de repente, olhar e provocar a mudança. Se aquilo nos incomoda, é um sintoma, mas é um sintoma meu. Porque aquela pessoa provavelmente não incomoda outros da mesma forma como me incomoda. Então, é algo meu que está aparecendo. Sou eu que tenho que me modificar. E algumas dessas nossas diferenças, como eu disse antes, elas vêm do nosso passado. Que a vida, no seu mecanismo, nos coloca novamente frente a frente para a gente, através do amor, a gente poder, então, melhorar essa relação, aprender com ela, através do sentimento, a se aproximar, a tirar essas arestas que nos atrapalham, que nos deixam distantes. Quantos dos nossos problemas são coisas pequenas que nos afastam por detalhes tão pequenos, mas que na nossa posição é mais fácil a gente fechar os olhos do que de repente perceber, dar o braço a torcer, ver que aquilo que está nos impedindo, está nos afastando muitas vezes de pessoas que nós gostamos e nós estamos perdendo tempo, oportunidades, estamos perdendo momentos de felicidade através desse afastamento. Então a gente tem que perceber que aquela pessoa que nos incomoda, talvez seja a gente que incomoda eles, né? Mas aquela pessoa, ela é um instrumento para a gente olhar para dentro da gente, para a gente perceber o que nós temos que aprender e, através disso, modificar a nossa conduta, os nossos sentimentos, para parar de tomar esse veneno diário, né? E amanhã depois aparecerem problemas maiores que a gente acha que não sabe de onde surgiram e que estamos sendo punidos. Mas que na verdade não é isso. Na verdade é aquele plantio diário que a gente faz e que a gente está todos os dias também fazendo a colheita. Então fica essa sugestão até da leitura desse capítulo 12, que fala muito mais do que a gente colocou aqui, para a gente poder refletir e fazer então essas mudanças que nós temos que fazer.